RCS Living tem por missão, ao longo destes anos, partilhar e participar num espírito de solidariedade com diversas entidades. O ano passado, fruto da catástrofe que assolou esta região, entendemos que deveríamos ajudar a Rádio Boa Nova, mas dada a dimensão do problema, entendemos que não deveria ser só um ano, e hoje voltamos cá exatamente para isso, para continuar a contribuir no sentido de ajudar esta rádio a ser cada vez maior e melhor. Temos uma pessoa na empresa que conhece e está por dentro da Rádio Boa Nova, mas não é por aí e nem foi por essa razão que efetivamente decidimos estar com vocês nesta missão. Eu há um ano atrás não estive cá, mas vi diversas imagens de como a coisa aconteceu. A verdade é que a natureza tem uma força brutal, e na vinda para cá, se efetivamente algumas das árvores de maior porte não estivessem ainda com o tom queimado, hoje já se via algo diferente, uma paisagem mais agradável, porque efetivamente a força da natureza é brutal e já se começa a ver algum verde. Aliás, muito próximo do Natal, esta paisagem à chegada à Oliveira do Hospital é fenomenal. Portanto, esta região está a conseguir renascer, acredita? Não tenho dúvidas que sim, e espero que aconteça o mais rapidamente possível.